no animal. O animal. Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. E faz, e faz, e faz, e faz. People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. Maravilha, gente, obrigado por tanto a toda a rapaziada que veio curtir o nosso Búfalo do Marajó pela primeira vez aqui na Soledade. O Búfalo chegando e dominando tudo. É badala show. Bora curtir as melhores pra você se ligar. Arthur Silva Moraes, Paretão Furioso, Laurinho abrindo show do animal. Já 22 lá no Tropical, vai ser muita loucura, Laurinho. Solta o pontinho, DJ, solta. Ei, oh, ei, oh. Fala, Edson da Cobra d'Água. Ei, oh, ei, oh, oh, garota, oh. Olha, Rafael Pimentel, olha, um abraço pra você, obrigado. Meu parceiro Gola na Green Digital. Onde começa? Lohanzinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E na bunda começa a dançar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E na bunda começa a um abraço pra você, grande parceiro Erickson Braga, Eric, o rei das facas. Alô, Domingos, cantão, garoto. Os carinhas da mãe. Enfermeira Raquel, um abraço com muito carinho. Valeu, Raquel, valeu. Alô, Sandro de Carapemirim. Não te mete, sai da frente. Assessoria do vereador Turinho, tá todo mundo vendo. Fala, Black, você tá no berço, né, parceiro? Parabéns pra você, garoto. Não te mete, sai da frente. E a nega, empresário Maikinho da Friburgo. Te amo, Maikinho. Poderosa, ela é puro desejo. Olha a neguinha. Cadê a minha família Cerimix? Tá aqui no lado. GBS Net, meu irmão. Tem que tirar o chapéu pra GBS Net, é. Eu vou a Luciane, Luana, Lucas, Matheus, Daiane, Alex, Michele, Vinícius, o rei dos periquitinhos aqui com a gente. Tem que brigar, safada, Anderson, Fábio, Kelly. Vinícius, o Igarapé, a Sub, aqui com a gente. Zero, é a nega. Teco, lá da banca da Parazzo. E o Torrada de Carapajó. Valeu, garoto! Maritoba, com a nega vigarista. Ninguém segura. Eu vou com a nega vigarista. Ela já tá na pista. É 5.0. É a nega. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary. A dupla sucesso no Pará. Thiago do Pai! curtindo. É badala show. Hoje que eu quero te amar. Toda a comitiva que faz parte da Nilziane, corredora de móveis. Um abraço, obrigado pelo carinho, valeu. Hoje eu vim aqui pra te dizer que sou de Augusto, o Deco, o professor Donivaldo, Dandinho. Falando em professor, cadê meu professor Dandinho? Alô, Dadá! Dia 3, Búfalo do Marajó, lá no seu aniversário. Eu vou enlouquecer, você recolando esse teu corpo lindo. Rafa Pop e a primeira dama do Icatu e toda a comitiva ali com a gente. Tirinho! Bora agora! Bora, Rafael Pimentel, alô Edson da Cobra! Lohanzinho! Wilson, é isso aí, o irmão do Edson da Cobra! Melody, Marlon Branco é. DJs, Léo e David, show emoção! Alô, Lorena! Fotó das Tesses, Rony da Guimi Massa e o Gola da Quiche, Sandro do Lava Já. Joga a mãozinha pra cima, bora, tá? Búfalo do Marajó. Dos considerados, Lorena e a Carolzinha, valeu, Dutty! Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. E o meu? Meu casamento foi marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você muito, eu queria. Meu parceiro Igor Show, tá ali com a xixira, Igor! Um abraço do DJ Darlan. Eu já te encontrei. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? É seu nome que ele grita bem alto. Bora virar, bora virar. Esse animal é uma loucura, Carito! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa Maiara, viu em mim? Jader, Prata, e o neném lá de Buxu. Tuba, Aldair Ribeiro, de Amaitetuba. Mando um abraço. Vim na nave, com corpinho bem suave. Família de Tailândia. E as baletes que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Anderson, Vaneide, lá da lanchonete, a grande família. E Tocinho esmitado, lá de Bonito. Lá de pé. Bolete no clima, linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada tá de olho e a bolete não esquenta. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. Cadê meu parceiro Sidney? Lá da Cardinha, Gustavo Pop, um abraço, obrigado pelo seu carinho. A Cardinha de sem sombra de dúvidas. Bala de prata. Daquele pontapé inicial. Se liga na estrutura, Daniel é quem. Diga-se de passar. Sobe na nave. Bate pra porra. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. Tirinha Sidney. Sou linda menina, sou da GBS Net. Linda, linda. Já acessei, já acerrei a GBS Net. Tá tudo conectado aqui, viu? Sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando cena. Cocada tá de olho e a balade não esquenta. joga a mãozinha pra cima agora, tá ali uma chifrada. Bora, Sandro. Alô, meu professor da Dida. Professor Junivaldo, do Mirinho, DJ Augusto e o Torrado está presente aqui hoje na Soledade. Valeu! Os Indomáveis da Soledade, Negão Rossi. Fala, Valdeci! Faz o chifrinho agora, joga as duas mãos pro céu. Vem que a galera tá curtindo o animal, não tem a roda, te seguro, o bicho vai pegar. Chamando o braço aqui pro rei da pimenta. Tava aí com a Tipuru, com a Gesso. Vai lá. E a Xoxene. Estavam também o Nilson da Marizinha, o Cacá do Cumbucão e o Lohanzinho da Linho. As Forasteiras! Quintinhos! Lá do Muju, um abração! Maldito meu DJ! Batalha! Bora cultivar! Vem, meu amor, com a gente pro Badala! A festa tá gostosa, esse som é da moçada! A gente vai assim, a gente não tem pena! Faz a conexão, Marituba, Barca Arena! O DJ Lanilson, viu, Rafa? O Emerson, Lailson e o Cleito ali com a gente também. Um abraço, valeu! Alô, Gabrielzinho! Fala, Paulo! E a galera do show é o Sussô! Eric, o rei da estaca, Edson, traga no Jaime Zabe! Arrepia! Lá vem mais uma, Tchelê! Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, soltada na sola. O animal! Jadson da Estrada, pescadora, lá do Mujum. Obrigado, viu, Jadson? Um abraço pra você, Vicente do Miri, Engole, Bini, o Edvan e a família Amaral por ali, ó. Professor da Dida, da Dida, da Dida. E agora puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Bora badala, bora badala, bora badala. Gente, bora badala, bora... já tem CD ao vivo da primeira parte ali, gravado com o Rafael Cassiano. Viu? Você que tiver interessado, é só chegar ali e procurar o Rei do Feitiço, o Totó. E adquirir logo o seu CD ao vivo, tá bom? Se tiver alguém pra tirar o feitiço dele também, a gente pede encarecidamente, viu? É. Carlito, não deixa esse feitiço passar pra ti, viu? Já tá perto esse feitiço de pegar em você também. Treme no zigue-zague, treme no zigue-zague, treme no zigue-zague. Joga a mãozinha pra cima, bora, se liga, se liga, vai! Alô, Thiago do Palio! Dos três, velho! A galera lá da lanchonete, a grande família de Tailândia, tem que tirar o chapéu! Bora, Edson! Hoje ele deu uma forra pra primeira dama! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! E treme tudo, velho! Treme, treme, treme, treme, treme! Empresário Maiquinho! Prepara dia 23, viu, Maiquinho? Lá no Mirim, só eu e tu numa parada e no açaí, aí tu sabe. Treme, treme, treme, treme. Black tá no berço. Treme, treme, treme. Prepara pra quebrar o ovo, viu, mano? DJ Rafa, o rei dos periquitinhos. Ah, não é mais, é o Lourinho agora, né? Ah, ô, menino, negócio é esse, meu filho? O maior sucesso é... Aí estamos todo mundo casado agora. Com essa beleza. Verdade. DJ! Velhos tempos. Quase que dá um treco nele, viu, Fernando? Que negócio, meu filho? Tigue, tigue, tigue, tigue, tigue na bazuca. Eles e Juninho, todo mundo se assusta. Tigue, tigue, tigue, tigue, tigue na bazuca. Eles e Juninho, todo mundo se assusta. O DJ que sacode em todo estado do Pará. DJ Darlan. DJ que sacode em todo estado do Pará. Darlan. Eles e Juninho, todo mundo vai vibrar. Eles e Juninho, todo mundo vai vibrar. Agora, joga a mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra... O Naldo, o Fábio, o Dilson e a galera do Pato, Naldo. Lá de Guerra Febril, um abraço pra vocês. Os manos João Paulo, Rodrigo Pop, Lucas Pranga e a Cateli Maciel, lá do melhor do frango de Bahia. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril. A galera lá do Marizal também, valeu. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. E a cabeça e o quadril. E vá tremendo. Vem aí, moleque. Vem aí, moleque. Esse cara é considerado aqui. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Deixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Chama um abraço, né, pra galera do Demutran, né, Rafa? Do jeito que... Isso aí com a gente, aquele abraço pra vocês, obrigado, viu? Nada de mutar o carro do DJ da Rua. Te iludi, te enganei, o Gustavo Pumbi. Do jeito que você vê. Fala, Dadão! Eu não gostei. Dia 3, né? Prepara, quem toca, faz... Aniversário do Dadão. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. Como é que é? O paredão que estremece. Vem, o furioso vem. Vou falar em furioso, daqui a pouquinho eu lanço a dedo, né? Lourinho. Parabéns, Gil Lourinho. Paredão furioso, Lourinho, abrindo o show do limão. Sábado lá no Tropical. O Negabão de Melão, o Furino. O Nazareno, alô, Dudu. Big Bicine Miss, lá da Betânia. Nonato, Bruno, Tutu e alô, Raila. Esse é o DJ que bota pra cima. Moleque, não te incomoda. O nosso som, ele é da... É badala. O Furioso é o paredão, o Lourinho na alivia. Alô, Nilciane! É o Furioso, é o paredão, o Lourinho na alivia. Bota na pressão. Geraldo do bairro Cidade Nova, lá de Guerra Febril. Amigo particular do DJ Darlan. E o Daniel Santarigo Agencho, obrigado, viu? Alô, Ceci! Força, rusticidade, determinação, garra e confiança. confiança. Sua Majestade, o Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Abençoada mesmo, hein, cachorro? Cada produção, hein? Bora se preparar! Eu tô te entendendo. Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Sidney! É só uma entrada. Thiago do Palio! Vai colocar. Essa comitiva, né, Sidney? Todo mundo presente. Lá, tá carretinha, Gustavo, pô, tá por ali, ó. Maxi, Cleito, Bruno! E o Cleiton, mas eu vou contigo. Luciane Souza, parabéns pra você, viu, Luciane? Só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. É o funk! Roça centro, que ela, que ela. Lohanzinho, um abraço pra Rafa Pimentel. A primeira dama hoje também veio no apoio, né? Tá certo, não pode deixar, tu sabes. Fala, gola! Novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Novinha não me quer, só porque... Roça, Nilson, tá cobrada! Roça, roça o piru nela, que ela... E o som da Marizia? É qual? É o MC Brinquedo, tá mandando. Chama um abraço pra Leniane. Roça, roça o piru nela que ela gosta. A Pula Lobo. O que que é o Daniel Farias? Lá do Mirim, tá ali com a gente. Roça, bota a mão no joelhinho e joga a bunda na piroca. Natanael, Diguinho 3D, Aldair Ribeiro, Tchabaitituba. Equipe Veneno do Icatu. Genilson. Genil do Alô Simone. Sou Jorivaldo do Mirim, o Dourado do Carapajó, Família Barão, Diogo Baixo Saldi, o Sorol, Chica da Curtição. O maior show de luzes. Show de luzes agora! Música. Búfalo do Marajó. Alô, VJ! Só no caqueado, vá! Joga a mãozinha pra cima que não tem hora pra chegar em casa e dar o grito! Alô, Lore Digital! Lady Highboy, a gata Jaque por ali, ó! Put your hands up! Família Rola Papo Heraldo, Tom Marcelo está ali com a gente, um abraço! Alô, Sombra! Meu parceiro Rony da Equipe Massa, um abraço! Valeu, garoto! Os carinhas da Nike, alô, Equipe Sem Limite! Pediu pra parar, parou! Bora dançar agarradinho, meu irmão! Ei! Faz aquela rodinha aí, chama as amigas. Fica daquele jeito. Fica daquele jeito. Amiga! E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. E a galera da rodinha batendo palminha. Jair Bizarra, Erison Brás, alô meu prefeito, iê iê! Não chora, ele não merece, já já tu esquece, ele é quem... Nosso prefeito, iê iê! O prefeito do trabalho lá do Buju, viu gente? É nada, parabéns, viu meu prefeito? Simplesmente nada, você é um alívio... Eric, o rei da estaca. E vai na frente do espelho, dá um brado pra mim. Alô, Fernando. Alô, Gordinho da Evolução. Joel Sussô, meu grande parceiro primórdio. Nossa, bora descer pra balada. Igor Show. Rogério. Pirrado. Catita de Ney, Piel, Ailton, Gordão, Adriano. Criança. Bora, Fernando, GBS, né? E a galera da rodinha, batendo palminha. Alô, Paulinho! Batendo palminha. Sandro! Assessoria! Lá do vereador Toninho! Domingo Mucura Flex vai entrar em ação de novo, viu? E o Mike? Vamos pra cima! Bora, Lorena! Bora, Gostiva! Alô, Dutti! Bora, Carol! E a galera da rodinha batendo palminha. Professor da Dinas, ele tá na área. Tá no som que ele gosta. Qual é o teu som, professor? Boa, esse assim. Te valorizando e você indo até o chão. Chora, ele não merece. Já já tu esquece. Chora, ele não é nada, simplesmente nada. no cabelo, passo uma maquiagem, veste a saia coxinha. Ei! Simbora, hoje a noite é nossa. Bora descer pra balada, fazer uma rodinha, toma uma rodada e fica piradinha. Leonardo! Da GBS, né? Tchau, Leonardo! Tirinha! E a galera da rodinha. Os terríveis. E os carinhas da Nike lá do distrito, é verdade? Equipe Rex, lá do Buju em peso, a Bruna. Bruna Espanique, Jorge Jaqueline Ribeiro, Aldaí Ribeiro, lá de Abaitetuba. Tá todo mundo curtindo o vozinho. É 100% muito louco. Deixa eu deixar tudo lá. 10% de Red Bull, 10% de americano, 80% de whisky. Eita, tremendo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Só tô. Até as letras do telefone quando eu digito tá tremendo aqui. Libera a energia desse som. Hoje a festa promete. Anderson e a Vaneide da lanchonete, a grande família ali em Tailândia. Sábado eu vou encerrar lá da lanchonete da grande família, viu? A galera que não gosta de ser. Os Indomáveis da Soledade! Negão, Rossi, Sandy, Valdeci, tá todo mundo sendo. Lourzinho, Gola da Crunch, Nilson da Marizia, Edson da Cobra da Água, Lourinho Digital, Rod da equipe massa por ali, ó. Rafa Pimentel! Hoje a festa promete não virar pra mim. Esqueci dos problemas em mistura de xadão. A noite é na perigo. Tchau, tchau! Tô lá em casa, só amanhã. 10% de Red Bull, 80% de uísque. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco. Lucas Batman! Internet GBS Net tem que tirar o chapéu, viu, Fernando? Cê tá de parabéns! É por isso que eu desço uma, desço duas! Desce uma, desce duas, desce três, beija nada! Pra lavar, lavar, lavar! Leonardo, obrigado, viu? Alô, equipe sem limites! Os carinhas da professora Dinas, alô, Pedro! Tiago do Pari e a primeira dama, não posso esquecer dela, rapaz! Sexta-feira eu trabalho por demais. Mulher que botou moral no Tiago! Pare só na cara dele! A solução pra esse estresse é um santo. Ê, professora Dinas! Grande família. Lourinho, Lady. Olha o Lidei Léo, viu, Lourinho? Lourinho é a sua primeira dama. Só pra quê? Pra lavar. E Lourinho, quando tu vai me levar lá no Palmar? Paulinho dos Considerados, Jabaitetuba. Só esperando o dia 23 do menino. As criticadas, Rupira, Luana e a Fabiane, é? Olha só! Desce uma, desce duas, desce três, beija lá! Elite CDS, aqui CDS, para Romi! E a voz ao vivo! Vamos lavar com a escola, hein, Wagner! E quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo mil interrogatórios pra saber o que eu tô fazendo. Porque eu chego em casa tarde, sexta até domingo. Relaxa aí, mulher, não pensa que eu tô te traindo. Central Gravações. Meu auxiliar sempre ele, Dieguinho Hi-Fi da evolução do... Quem tá feliz dá um grito aí que eu quero ouvir. Quem tá solteiro faz barulho aí, Vaz. Vai ficar melhor nessa batida aqui, sabe por quê? É a batida das nossas marcantes, aquelas músicas que realmente marcaram aquele momento bacana na sua vida. E a gente não pode chegar aqui na Vila Soledade e não tocar uma sequência dessas marcantes aqui, ó. Deixa rolar, Totó! O animal. Que o feitiço tá solto na soledade! Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Longe de mim, eu sou urucubaca. Não sei explicar, e não é normal me apaixonar assim. O coração me diz que o amor encontrei. Parceiro Sansão, um abraço pra você, está aí nos acompanhando, né, garoto? Sansão do Show do Animal. Fabiana, Rogério, Dinei, Gordo, Giovana, Pirralo, Ailton, Johnny. Todo seu jeito lindo. Era você, mãe. Ailton, Dabuju, Motopeças, garoto. Vem pro show. Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. É as bacantes, é as bacantes, bora cultivar! Os moleques doidos, lá do Icatu. Um abraço pra vocês, obrigado, viu? Valeu pelo carinho. Negueba, Manuel, Dudu, Furila, Felipe Nazareno e o time menor tá ali também. Carinhas da Nike, forte abraço pra você. Foi por você que eu me apaixonei. Digitando. Enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, Alisson da Cobra d'Água, Wilson da Larizinha, meu grande parceiro Gola da Gris, Rafa Pimentel. Você me tem em suas mãos. Equipe massa ali com a gente, né? Luan Silva, galera que veio de bicicleta lá de Baião, meu irmão. Paraibal, e o quê? Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Promoções. Um abraço pra você, pro Igor, show do Buju, viu, Dadá? Prepara tudo pro seu aniversário, Dadá! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Diego Seu. Dica do Baixo Sound lá no Buxil, viu? Oscar Neto. Pro Júnior Show, o Alan, o Zequinha, o Rato Bazuca, o Cuecão de Coro e a galera do Buxu. Uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri. E tão calado, guardei as palavras. E entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo. E dia 28 tem Ouro Negro em Vila Palmares. Mais uma do Lourinho e do Primorte pro Monte. Vai ser o bicho, viu, Lourinho? Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Você me pegou e esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Os meus sonhos, os pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Sandro, lá de Garapé Mirim, o Black, o Maiquinho, tá na área, alô, Maiquinho. Eu quero mais. Paulinho, Dudi, Carolzinha. Um pouco Moreira. Depois do amor. Tem coragem, mas se me dá, por favor, no meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido. Aí tu leva o Darlan. Me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Aqui você curte e lembra só nas marcantes, meu irmão. Rafa Pop, lá do Icatu, e a primeira dama, Rafinha, e a Nete. Se você, se você se vai, é torcida de espinar. Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Sábado em Tailândia tem o Búfalo do Marajó. Lá no Tropical, alô Primorte, alô Lourinho, te liga! Lançamento do Furioso, é verdade! Estou sozinho pensando em você. Sidney! Aquele abraço, viu? Galera do Gustavo Pop! Obrigado pelo carinho, viu? Os carinhas da Nike, a família sem limites! E ser feliz a vida inteira. A gente come. Gustavo Evolução, é garoto! É nosso amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Alô, Gordinho da Evolução! A sua melhor produção é aqui.